Quem não percebe que o aborto é um assassinato é uma pessoa insensível, tem um órgão perceptivo a menos. É uma coisa que ele não vai poder provar para ela. Quer dizer, um sujeito que, preste bem atenção, um sujeito que não consegue sentir o seu próximo como um ser humano, não adianta você dar uma prova antropométrica para ele de que o outro é humano. Eu poderia ser seu orgulho e lutar contra o mal. Poderia ser quem sai de túnel e alcança o pódio. Eu poderia ser militar e patrulhar de parafal. Eu poderia ser você que não merece tanto ódio. Eu poderia ser ser de luz alguém vitorioso. Eu poderia ser até jogador alguém tão aclamado. Eu poderia ser essa diretriz, sentimento orgulhoso. Eu poderia ser alguém se não tivesse me matado. Eu poderia ser tudo e hoje não sou nada. Deus chorou com os absurdos os anseios seus. Ele me permitiu a vida, construí uma jornada. Nunca te fiz nada, exterminou os sonhos meus. Eu deveria ser sua consciência pesada, mas não senti nada, nem chorou pelo filho morto. Eu só queria ver a vida, ter a minha caminhada, e você ideologizada, prefiro o aborto. Vê-se milhões de espermatozoides em busca do óvulo, e vi vocês no quarto sem usar preservativos. Fique ansioso com o parto, mas quando senti o óbvio me matou. Eu preferia ser bastardo, porém vi a gravidez indesejada de um sexo desejado. Conexo da balada pra transar foi combinado, fantasia saciada, só caso beijo molhado. Na hora do resultado, eu que fui o culpado. Eu poderia ser seu orgulho e lutar contra o mal. Eu poderia ser quem sai de túnel e alcança o pódio. Eu poderia ser militar e patrulhar de parafal. Eu poderia ser você que não merece tanto ódio. Eu poderia ser ser de luz alguém vitorioso. Eu poderia ser até jogador alguém tão aclamado. Eu poderia ser essa diretriz, sentimento orgulhoso. Eu poderia ser alguém se não tivesse me matado. Eu poderia ser seu orgulho e lutar contra eu o mal. Eu poderia ser quem sai de túnel e alcança o pódio. Eu poderia ser militar e patrulhar de parafal. Eu poderia ser você que não merece tanto ódio. Eu poderia ser ser de luz alguém vitorioso. Eu poderia ser até jogador alguém tão aclamado. Eu poderia ser essa diretriz, sentimento orgulhoso. Eu poderia ser alguém se não tivesse me matado. Eu poderia ser importante ter ser criticado contra militantes e suas pesquisas financiadas. Discute a vida de gestantes como bandeiras políticas. Aborto não mata mais que maternidade sucateadas. Mortes contadas a partir de dedução. Não vejo uma discussão sobre levonorgestrel. Pelo lado dia seguinte se tem fecundação. Foi uma vida em vão ou não? Qual é seu papel? Na velha discussão sobre o que nós somos, ciência e religião não entram em consensos. Depois da união dos gametas, pares como somos, a transformação em feto, saiba que eu penso. Meu nome é zigoto, não esgoto, eu tenho alma. Não sou um acéfalo, anômalo, sou um fruto carnal. Concedido, não forçado, na hidromassagem sauna. Sem trauma, sou resultado do seu prazer sexual. Cada vida é um sonho, descida celestial. Hoje vejo meus pais sonhos e eu triste. Vivem em paz, meu amor por eles era natural. Amei tanto esse casal que do próprio filho desiste. Escolhi vocês a dedo, sem poder prever o futuro. Segredos da sua alma que lutava pelo brilho de uma utopia esquerdista cheia de furos. Contra a pena de morte, decreta a morte do próprio filho. Eu poderia ser seu orgulho e lutar contra o mal. Eu poderia ser quem sai de túnel e alcança o pódio. Eu poderia ser militar e patrulhar de parafal. Eu poderia ser você que não merece tanto ódio. Eu poderia ser ser de luz alguém vitorioso. Eu poderia ser até jogador alguém tão aclamado. Eu poderia ser essa diretriz, sentimento orgulhoso. Eu poderia ser alguém se não tivesse me matado. Eu poderia ser seu orgulho e lutar contra eu o mal. Poderia ser quem sai de túnel e alcança o pódio. Eu poderia ser militar e patrulhar de parafal. Eu poderia ser você que não merece tanto ódio. Eu poderia ser ser de luz alguém vitorioso. Eu poderia ser até jogador alguém tão aclamado. Eu poderia ser essa diretriz, sentimento orgulhoso. Eu poderia ser alguém se não tivesse me matado. Eles mentem assim de uma maneira. Esse porra desse ministro temporão. E diz que precisamos legalizar o aborto para impedir com esse massacre, impedir esse massacre de mulheres que estão sofrendo abortos ilegais e morrem aos milhares. Morrem aos milhares coisa nenhuma, morrem 7 ou 8 por ano, um acidente que pode acontecer em qualquer tipo de operação. Não há problema nenhum, não há risco nenhum, não há nenhum risco de saúde pública. Agora, mais ainda, as entidades que financiam abortos ilegais são as mesmas que fazem campanha pela legalização do aborto. Quer dizer, é aquele negócio do satanás mesmo. Ele faz, induz você ao erro e depois te condena pelo erro.